sagrada é teu ventre, mulher, caldeirão de alquimia, onde faz tua magia e consegue o que quer. Entregue e confia nas leis do universo, e quanto mais brilha, livre radia. Desperte e te ama.